Olá, eu sou o Java e está começando mais um podcast do Portal Mistério. Nessa edição de estreia do podcast do Portal, eu queria começar por uma forma diferente. Vamos falar um pouco da última edição de Marte Mistério, que está em banca, a edição número 7 desse segundo volume da Mitos. É uma edição muito doida, mas se liga aí que tem spoilers nessa análise. Então, se você ainda não leu, dá uma pausa, lê a sua edição e continua a seguir, né? Para nosso começo aí, é uma história totalmente fora dos padrões que o Detetive do Impossível vinha tendo desde que ele foi lançado no Brasil, lá na década de 1980, né? É escrita pelo Castelli, que é o seu criador. Ela é engraçada, dinâmica e razoavelmente convincente. Ela escapa dos canones usuais de Marte Mistério, e isso aí faz dela ser uma edição que merece destaque, né? E aí tudo começa com um prólogo divertido, muito doido. Martin tá lá na praia lendo o livro dele, totalmente concentrado. Diana e o Java ficam ali tentando provocar ele de alguma maneira. Acontecem mil e uma coisas e ele não percebe absolutamente nada do que tá ali. E aí fala um pouco sobre dimensões paralelas, uma pista, e você pode procurar sobre isso aí na internet, que é muito mais convincente do que qualquer coisa que eu fale aqui. Existem teorias das mais variadas, né? Mas voltando aí à nossa aventura, né? A história acaba sendo um clássico. Ela abre lentamente, vai ali acelerando, se arrasta, né? Acaba arrastando ali aquele homem comum para um turbilhão de eventos, em buscas impossíveis, assassinatos, perseguições, lugares de ficção científica, e até aí é tudo normal para o nosso Detetive do Impossível. Quer dizer, o nosso ambiente está ali claramente aceitável. Mas isso aí seria aceitável se o nosso protagonista fosse um certo professor que a gente conhece, ou pelo menos que assim acredita. Nesse ponto, os autores foram muito hábeis e a gente não escuta o nome do protagonista. Até quando ele revela lá no carro, naquele momento que aquela mulher diz que ele não deveria mentir, é uma potencial aliada dele. Ele pensa ali, tem aquele recordatório ali, aquele balãozinho do pensamento, onde ele fica ali conjecturando se o nome falso seria mais apropriado, e ele acaba dizendo o nome dele ali de verdade, mas que a gente não adivinha, a gente não sabe. Ele é pra gente ali, a gente não sabe quem ele é de verdade. E é um truque simples, isso aí eu chamo até de metalinguagem, né? Que os quadrinhos podem nos permitem ter, né? Dão essas possibilidades. Eu me lembro sempre da Turma da Mônica. A Turma da Mônica usa muito isso, né? Os personagens em várias historinhas conversam com o Maurício de Souza, coisa que só o quadrinho pode fazer. Ah, até me lembrei do desenho do Homem-Aranha, do primeiro desenho do Homem-Aranha, o último episódio daquele desenho que passava aqui na Fox Kids. O Homem-Aranha tem lá várias realidades, não chega a ser um aranha-verso, tá? Mas ele encontra até o Stan Lee. É uma metalinguagem divertida do que a gente tem. Então ali a gente não consegue adivinhar isso, né? Aquele truque simples, e a gente pode acabar confundindo o personagem. E isso é um ponto forte da edição, um ponto forte dos quadrinhos e um ponto forte da edição. E o estilo do Castelli, né, vai nesses pequenos detalhes. O protagonista é canhoto, e se você der aquela olhada mais profunda, você vai perceber que ele usa mais a mão esquerda do que a direita. Quando pega o telefone, quando usa o computador, quando vasculha a gaveta lá da sala dele, em algumas outras ocasiões. Isso aí, alguns observadores, algumas pessoas mais atentas vão perceber e vão entender que tem alguma coisa errada ali. E o final é simples e é bem agradável. Ele é aceitável, né? Onde o encontro dos dois protagonistas, eles se fundem ali com uma simplicidade, sem explicações complexas, sem alianças com o demônio, sem coisas de outro planeta, sem realidades paralelas, né? É uma edição simples, assim, boa de ler. É uma diversão, uma boa diversão. Eu costumo brincar e dizer que parece aqueles filmes da sessão da tarde, quando a gente é criança e se diverte assistindo o filme. Ali, alguns pontos negativos que eu particularmente destaco. O desenhista, o Torte, ele tende a emular, né, a clonar o traço do Alessandrini, que é o desenhista mais regular de Martin Mister. Mas ele é um ótimo desenhista. E ele era um desenhista acima da média naquela época. A gente está falando do início dos anos 2000. Até lá na Itália, eles fazem uma alusão que era o começo do novo milênio. Essa edição é de janeiro de 2001 na Itália. E eles fazem uma brincadeira em algumas análises italianas, falando que era um bom jeito de começar um novo milênio, uma história um pouco diferente. A gente ainda não teve acesso a um Martin Mister mais novo, histórias mais recentes, mas a Mitos está trazendo agora, pelo menos nas últimas edições, histórias que já passam dos anos 2000. E isso eu achei uma agradável surpresa. Eu achei que ficou bacana esse tipo de situação. Outros detalhes, infelizmente, negativos que eu posso observar é que os Homens de Negro, a gente está acostumado àquela organização super secreta que persegue o Martin desde sempre, a gente está acostumado a chamá-los de Homens de Negro. E nessa edição eles foram chamados de Homens de Preto. Aí eu não sei se foi um erro de tradução ou se é proposital chamá-los dessa maneira. No universo de Martin Mister, no Brasil, Homens de Preto só os do cinema, não nos quadrinhos dele. Pelo que eu me lembro, é a primeira vez que a base de Elsewhere, ou Trove no original italiano, é mencionada. Eu não me lembro se essa base já havia sido mencionada em aventuras anteriores do Martin Mister. E, especialmente na edição que eu tenho, vieram algumas anotações, basicamente do caderno. Isso é referente à montagem do encadernado da edição, mas nada que comprometesse, só um detalhezinho, não vai fazer em nada, diminuir em nada essa edição na minha coleção. Então, pra gente fechar, eu acho que as três últimas edições, na verdade as duas últimas eram uma única história também, completamente diferente do que a gente estava acostumado, quebraram esse estilo de aventuras que o detetive Martin Mister sempre teve, né? O bom e velho tio Martin sempre teve no Brasil. Não sei te dizer se esse movimento é bom ou ruim, mas essa edição em especial me agradou bastante. É uma boa surpresa, uma grata surpresa. Arrisco dizer que é a melhor edição desde o retorno do Martin Mister, esse volume 2, a gente já está na sétima edição. E eu acho que é um ótimo começo para quem nunca leu o personagem, para quem não o conhece. Eu acho que é um ótimo ponto de partida. É uma história muito divertida. Vale muito a pena. Falou, pessoal. A gente encerra esse nosso primeiro episódio por aqui. Eu prometo voltar em breve, não só com análise, mas com algumas curiosidades do mundo de Martin Mister. Falou? Um grande abraço a todos. Até a próxima.